mais por cima do nosso colchão. Depois que você bateu a porta na minha cara, fiquei na solidão. Mas todos os meus planos eu deixei pra trás, só de você que eu corro atrás, pra salvar meu coração e me tirar da solidão. Bebo pra te esquecer, mas não consigo não. Oh, mulher bandida, faz isso comigo não. O meu coração está sofrendo de pra mim. Christian Costa. Um terço da minha vida já não passo mais por cima do nosso colchão. Depois que você bateu a porta na minha cara, fiquei na solidão. Meus planos eu deixei pra trás, só de você que eu corro atrás, pra salvar meu coração e me tirar da solidão. Bebo pra te esquecer, mas não consigo não. Oh, mulher bandida, faz isso comigo não. O meu coração está sofrendo. Volte pra mim, volte pra mim, volta pra mim. Bebo pra te esquecer, mas não consigo não. Oh, mulher bandida, faz isso comigo não. O meu coração está sofrendo. Volte pra mim, volte pra mim. Volta pra mim.